Agora é minha pergunta que é de outra roda. E com os mano pra bora, nós somos a minoria, mano, vamos adiante. O que a vida me ensinou, me tornei um gigante. Memória de elefante, eu sou assim, eu sou folgado, tô olhando por hidrante. E se tiver que ser, vai ser o que vier. Carro, droga, treta, mulher. Nós tamo aí, nós é ralé. Mano, nós somos a mané. Nós tamo aí, nós é ralé. Mano, nós somos a mané. Quem for sangue bom, demorou de se mover. Saúde tem demais, tem pra dar e vender. Com rap me diverte, mas eu viajo no mundo. Tenta de fazer aquilo pro que eu escuto. Com o tempo, eu vi onde estou. Quem vacilou, esqueleto arrastou. Os homens de preta são no dedo, brincão. Pro fim, era onde eu nasci, da cruel. Pra frente é que vou eu, e quem não se envolveu. Meu é partidário, vacilou quem prometeu. O ambiente na quebrada é quente, meu. Tá desceu, vacilou na festa, é problema seu. O crime não é crime, eu não faço parte, mas eu sei. É de lei, se respeita, que também sei que temos que se preservar. Manter a fé e Deus não pare. Pode fechar e pra o RCO. Essa é a família, sabotagem, vou com isso, faz a rima. Ratatá é bicho solto. Ficar ligeiro já faz parte do jogo. Todo mundo até pouco, ratatá é bicho solto. Pode acreditar. O ladrão aqui convoca os loucos. Entende os outros, conhece o jogo. Confiscou aqui, só ganha quem supera a morte. No corre quem se envolve, quem é forte. Atitude traz a sorte, só dá mole aqui no sorte. Quem se envolve no corre, nas exigências que ocorrem. Na periferia, os piores dias da América Latina. Convive sem uma de disparatina. Rap protetores da periferia, liga. Fica de esquina, quem vê os discrimina. Vida bandida, quantos manos, quantas minas. Pé naquele lá de cima. Aí ladrão, essa é a única alternativa. Só os que servem, hip hop apoia a greve. Qual teste, na nossa inteligência não troca gato por leve. Microfone check, click, clack, clack, check, clack, check, clack. Ratatá é bicho solto. Fica ligeiro, já faz parte do jogo. Todo mundo até pouco, ratatá é bicho solto. Ratatá é bicho solto. Mas pode crer, chorão, Pirituba é quase igual. Punk, funk, pagodeiro, RZO e Charlie Brown. Som bem legal, Racionais, melhor ainda se falar da paz. Deus ilumine o grafite, favela da mandioca até pedite. Veja o pico, nosso menino, não mide o que tem. Vai de trem, vem com nós, firme como nossa voz. Sandão canta, tá bem cola na banca, quem não é se espanta. Discrimina a pampa, só tem ignorância. Tem que ser igual o HC e a banca não manca. Aumenta a confiança, esperança que não morre. Não desande, faz o corre no skate. Faz até enfeite o alemão todo dia lá no parque. Mó viagem do valor alto. É leão, toda mão lá no parque, no parque. Tem ganso em toda parte. Mano, sabotagem falou que ia colar aqui mais tarde. Pode crer, você sabe aquilo. Nosso rap é compromisso e eu prefiro ser vacilo na responsa. Oh, meu dia me sinto pois assim ninguém me afronta. Ela é o valor e é verdade. É nem que decide tudo com o burro, pode tudo no segundo. Mas eu juro vou rimar. Pode deixar. De ponto, tá no ar. Música pra respeitar o campeão, tá envolvido todo mundo da baixada só. Como assim que eu te faça? Vamos liberar quem entende e compreende. Moral sempre à frente, firmeza total. Não é maioral, Deus é maioral. Aí, quem é humilde, curte Charlie Brown. Ratatá é bicho solto. Ratatá é bicho solto. Fica ligeiro, já faz parte do jogo. Todo cuidado é pouco. Ratatá é bicho solto. Fica ligeiro, já faz parte do jogo. Aí, coração de vagabundo bate na sola do pé. Quente na veia, pau no cu dos mané. SG, Santo Mó. É isso aí.